08 decolado aos 28, curve à direita, reposte girando base 1-0. Curve à direita? Sim, circuito pela direita. Mas sim, vai girar à direita, reposte na base, fique em espécie. Chama o centro, resiste frequência no 23.8 até o 95.1. Base e reporte na final para a limitação. Você pode ter mais um minuto na reta, se autorizado, para após ingresso à base. Sente. 508, só confirma quantas milhas irá se afastar? Sua base. Autorizado base, reporte na final. Base, reporte na final, 08. Autorizado em emitir no ar, vem um plano 30 graus, 062 de nós. Ele é o que reporta de céu. Passando o tarifo, valeu no celular. Eu trouxe o chão de turno na 8 da semana de sul. 102 para o seu celular. Romeu Vitor Hotel, autorizado final 17, reporte curta final CNH 1018. Reporte a curta final 17, 1018, pode me pegar. Segurança RTT. Gente. Alimenteu aos 37 novamente, circuito pela direita 1.500 pés, reporte para girar base. Sim, circuito direita 1.500, reporte para a base, Olímpico 08. até fica tonta uma aeronave da Força Aérea Brasileira fazendo o circuito de tráfego. Capitão Rui Trotel. E já falo certo, é o mesmo perdão. Botão do Romeu, Vitor Hotel, autorizado pouso, fiscal 97, pela curva 20 graus, 089. Número 4, é o mesmo perdão. Funcionário 6259, autorizado, linha de decola, pistão na 0, gato no 20 graus, 089. A linha decola, pistão na 0, Xanã 6259. Olimpo 08, mantenha a reta guardando para ir à base. Olimpo 08, mantenha a reta guardando. Autorizado base, reporte final. Professor 8, autorizado base. Decolado 241, acione 5076. Chame agora o controle, 120.8. 5076, controle 1208, chame 6142. Botão Romeu, Vitor Hotel, no solo 42, confirma o pátio. Ciência, autorizado, backtrack, reporte livrando. Salvador, Xané 6259, passa 2107. Xané 6259, contato a base, Xané 2360, 3 0 3 Direto Leda, Paulista 360, Chané Mel, no passo. 6259. Negociando até o seguinte, ponto. Passa para cruzar 3283. Está 3283, mantém o ponto de espera. Olimpo 08, autorizado para quem emitida pistola 0, na zona 20 graus, 05 leste. Olimpo 08, autorizado para quem emitida pistola 0. Escuta. Como vai o transpondo, por gentileza? Alinhar, mantém, pistola 0. Alinhar, mantém, pistola 0, 3283. Olimpo 08, Tocanha MT-1, 4-6, autorizado o circuito pela esquerda, 1510, reporte para vez norte da torre. Agora pela esquerda, reporte para vez norte da torre, Olimpo 08. Está 3283, autorizado o decolar, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 08 mais. controla mais à frente, abrange de tomar. Sendo você com o nosso equipe diretamente ao centro Recife, que chama mesmo, frequência 23.1, agora 23.1. É, copiou só o secundário. Primária 23.8, chanel 6259. Porque 1238 alterna 1251, uma boa noite, né? 259. 3008, Tocou no teu ao 52, autorizado, se escuta pela esquerda no 1500, qual é o seu porte através do norte da torre? Terceiro 1500, porte através do norte, 3008. Do 781, decolado 54, chame agora o controle, 120, decimal 8. Controle Salvador, 108, 781. Sobrecida. Como é a Índia Flinga, de cima é a Índia Flinga, CAB2, deslocado 011, super ultrassônico, 564-324, e autorizado, vai ser explorado aqui da embaixo. Chame o interior da Delta, fica pronto a aeronave da Força Aérea. Fazendo o circuito de tráfego na pista 17, a total é 3, passa 3, alfa mais. Vitor, eu tenho até passando o circuito de tráfego, não é? Não, Romeu 44, somente Serra Charlie. Vitor, eu tenho até passando o circuito de tráfego? Serra 2, Serita. Vai comprando a cidade baixa, mantendo o peito da LGL na circuito permanente. Certo, a informação do tráfego somado da distribuição de 9 horas, fugindo 9 horas 4 milhas, mantendo no 1510. E aí, de onde o alvo tráfego vai ficar sem o Vitor Salgado? Salve, Salvador, muito boa noite, é 2781. Ah, 2781, contato o radar, suba para nível de voo número 0, via foi da Aboruna. Liga as instruções, Barba 1, Azul 2780, 81. Só 3283, chame o centro Recife, frequência 1210, termo 1218. Décima, obrigado, excelente noite. 260-288, SA 3283. Liga as instruções, Barba 2781. Autorizado via telefone 2781, cancelada a justiça de altitude. Cancelados, sobe a manter nível 160, 278. Então, 3290, busca para 4310, que é negativo a net na 098. 508 autorizado, toque remetido, pista no 0, vento 130 graus e no 0 mais. 508 autorizado, toque remetido, pista no 0, capacete de trabalho. Limbo 08, autorizado, só tem emitido a pistão na 0,120 graus, 079. Limbo 08, autorizado, só tem emitido, pistão no zero. Só chega pra lá. Reporte para 2 Norte. Você pela esquerda, reporte para 2 Norte. Realizado já o completo final do procedimento, semestre 1, número 8, decimal 95. 1295, sempre 290. Olimpo 08, faça 360 com curva pela direita, reporte ele interceptando. Olimpo 08, 360 com curva pela direita, reporte lá. Correção, vai 3290, passo bem de acerto. 3290, QNH1018, chama o tráfego com P3 da Fonseca, no 3 norte da Torre, não interfere. Autorizado o pouso, sistema 0, vento 130 graus, 109. Sempre autorizando o pouso, está 3290. Alunos 781, chame centro Recife, chame 260, caso negativo 1, 28, 8. Recife, 260, negativo 1, 2, 8, 278, certo? 2868. Onda 288, muito obrigado. 2784. Reporte final, 1-0. 608, reporte horário. Centro. 2781, boa noite. Todo controle, 2781, frequência 2000, decimal 0. Muito obrigado. A direita está a lona, 2-1, decimal 9. Direita, 2-1, está 3-2-9-0. Thank you. Alfa Coelho Meteor Wolf, 14, curva esquerda, reporte, através norte da torre. 14, esquerda, reporte, através norte. Sim, sim, eu estou atrasado. 99, autorizado, decolar, pistão, 90.140 graus, 08 mais. 10, Salvador, boa noite, Bolo 705, ponte feira da 10, pronto. Bolo 705, autorizado, alinhário mantém pistola 0. Ali mantém pistola 0, Bolo 705. Bolo 099, decola do isolamento, elevar o controle, Bolo 20, decimal 8. Então, boa noite, tá. Controle, boa noite. Com 099, decola suas coisas. Bruno 099, boa noite, contato a Holanda Colares, suba via Aguna, no parâmetro de voo 360. Direção 360, pode ser leva do presente? Bruno 099, passando dos motores, vem direto e leva. Rapaz, o avião é leva grato. Decolar 109, chama agora o controle, 120, decimal 8. 120, 1905, boa noite. direito, voo 9705, decolou a São Luís. Voo 9705, contato Rolando Decolagem, subvia São Luís para nível de voo 360. Subvia São Luís para o 360, voo 9705. Oriente 08, autorizado, está bem emitido a pista na 0,140 graus, 099. Oriente 08, autorizado, está bem emitido a pista 1,0. Com o MT-22, circuito pela esquerda, reporte através norte, motor. Isso é, pela esquerda, reporte através norte. Recife em 126, decimal 0, caso negativo 128, decimal 8. 270-282, com a mão 8, ponta mais, tá? Realmente. 308 passou para 2970. 308, cruzado base, reporte final. Cruzado base, reporte final, 308. 705, semicentro Recife, 125, decimal 1, caso negativo, 126, decimal 8. Certo, Recife, 125, decimal 1, negativo, 126, decimal 8, gol 705, agora. A frequência corrigida, 123, decimal 8.